Nossa, Igor do céu, Cara, eu caralho. tô tentando me concentrar aqui, filha da. Igor, vamos fazer um negócio antes, vamos gravar. Depois você manda putaria. Tô sofrendo de pau adolescência aqui. Cara, Caralho, essa última. Aí, caralho, o Igor mandou mais foto. o cara tá tão no desespero por conta de ser zoado que ele tá tentando fazer os outros serem zoados. Ô, Igor, dá pra parar, por favor? Tchau, Cara, ela não ouvintes. deve usar. Ela não deve usar esse cu só pra cagar, velho. Puta, olha essa. Olha essa. Pedreiro! Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor Ivanetniosh. Filha da puta pegou minha frase, viado. Caralho, foi direto. Filha da puta. Olá, ouvintes! Eu sou o Queiroz, o amigo matemático de sempre. E no episódio de hoje, Olá, ouvintes! Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites e... Olha, como se comunicar com as mulheres subliminarmente? É. Ai, eu percebi que eu não sou bom pra me comunicar com as mulheres no nível liminar. Certo. Então, eu tô tentando ir abaixo do liminar. Dessa forma, subliminar. Puxa, essa sua cabeça de melão serve pra alguma coisa, hein? É. Vai lá, aplica a sua mágica. Tá legal, olha só, olha só. Boa tarde. Tirei esse biquíni. E aí, tudo bem? É isso aí. Olá, ouvintes, aqui é o Gabrix, aprendiz de feiticeiro, e vamos para um Jequiti episódio. O cara tá no espírito. Então, acho que como vocês puderam perceber no dinheiro, o episódio de hoje, ele vai falar sobre mensagens subliminares, melhor podcast do Brasil contra a cast, e que vai ser um episódio muito legal de se fazer, porque a gente vai poder falar das mensagens na TV, a gente vai poder falar de coisas subliminares, Aí, ainda bem que existe reverso no Adobe Audition. E é isso. E que dá processo. Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Pessoal, hoje nós temos e-mails, né? Graças a Deus, né? Finalmente, finalmente não nós temos e-mail. Ah, graças aos ouvintes nós temos e-mails. Acho que a gente tá voltando. Nossa, tô falando muito longe. Nós estamos voltando às nossas raízes. Não, é que você falou raiz, eu lembrei de ter um carreiro pardinho, cara. Eita. Inclusive aí o milionário da dupla milionário faleceu aí. Fica aí com um pedaço de A Carta. Agora eu vou pôr música. Você me pede na carta que eu volte na sexta. Não, mano. Não, eu e sei por isso como eu decidi caralho. Que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, eu não vou mais. Rapaz, isso aí. Eu não conhecia não, não conhecia não. É uma música muito boa, vai estar no pedacinho do episódio aqui. Bom, nós temos alguns e-mails. Eu vou pedir pro meu querido amigo Gabriel Pinguim e amigo da data pra ler o primeiro e-mail da noite aqui do nosso querido amigo germânico. É, na verdade, esse eu vou deixar pro Gabrix. Eu prefiro que o Gabrix lê porque o cara mostra que é parceiro do Gabrix, cara. E aí, Manolos Conspirados? Isso é uma mensagem subliminar. Manolos Conspiradores das Áreas Negras, Evil 666 Podcastal. Aí, deve ser algum prêmio meu. Suaves na nave, tudo show? Resolvi aparecer, hehe. Andei sumido, começo de ano é foda. Ouvi todos, porém, por ouvir no celular, não lembrei de comentar. Desculpem o erro. Enfim, a vida longa e próspera a todos. E use camisinha, claro. Abraço, Caio Germa. Pra você, o Gabrix, que é contra o... Sabe, tudo que prega a Igreja Católica e tal, né? Pra você, realmente, não precisa desse conselho, né, cara? É verdade, não precisa usar camisinha. Cara, mas pra começar, o Papa antigamente proibia camisinha. Não, só que ele liberou, mas antes eles proibiam. Liberaram pra prostitutas. É, o Francisco liberou lá, falou: ó, tá liberado, pode trepar com camisinha e trepar à vontade. Ele liberou pras prostitutas só. Gabriel, o que você acha disso? Prostituta, paganismo e o caralho é quatro, pra você tá tudo liberado. É só rir. É isso aí, tá certo. Tá certo, né? Eu fiquei sabendo, inclusive, que o Queiroz outro dia ele falou que teve um problema, que ele tava assustado, que ele foi cagar e encontrou uma camisinha. chavezinha no vaso. Eu não entendi muito bem isso. Nossa, gente. Que era leitinho de verdade. É o e-mail do Thiago Santos. Obrigado. Não, tem que ser educado. Obrigado, viu, Caio Germa, pelo seu e-mail. É verdade, obrigado, Caio Germa. Eu já falei, cara, obrigado, eu deixei vocês brigar, cara. É, outra coisa, é vida longa e próspera, né? O cara é um fã de... Star Trek. Fã de Star Trek, a gente vai ter que fazer o episódio. O nosso próximo e-mail é do Thiago Santos, e ele fala: e aí, conspiras? Sobre o episódio de escola, não lembro o nome correto. Apesar do áudio do convidado ofuscar suas boas histórias, o episódio ficou muito bom. O que estou sentindo falta é das conspirações. Aquelas histórias que o capeta conta para seus filhos dormirem e tal. Gabriel curtiu isso. Comentem também sobre seu canal no YouTube, aí no podcast. Dá um e like. Sobre o podcast lá. Talvez leiam comentários no YouTube e no YouTube no podcast. Façam maior interação entre os mesmos e será bacana para ambos. Comentário. Abraço a todos. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Santos. Thiago Santos. Aí, cara, faz muito tempo que você não manda e-mail pra gente, Thiago. Eu tava com saudade. Valeu, hein? Ah, não. O outro é o Thiago Natan, é verdade. São dois Thiagos, aí fica difícil Santos saber é qual é qual. É o de Risos Grandes. Esse aí. Thiago Santos, de Risos Grandes, olha, cara. Cara, eu lembro que nossa história começou difícil, você xingava a gente xingava você e tal. É verdade, mas ele falou de comentar coisa do canal, pá, no podcast, essa intersecção aí, e tem comentário dele no nosso canal. Tem? Então que tal se a gente lesse esse comentário no canal, ou não. Eu vou te fuder muito fazendo isso? Não, seria ótimo ler, eu só tô abrindo a conta aqui. Vai fuder muito, né, cara? Tosco chanchado. Parabéns, que a cada episódio seja melhor como no podcast. Hashtag Conspirashot patrocinado pelo PT, eu não entendi muito bem essa hashtag, Thiago Santos. Vocês estavam de vermelho. Tudo de vermelho, né? Ah, não, mas aí foi um misunderstanding. Ah, não, mas só porque a gente pegou um pouco do dinheiro desviado da Petrobras, não significa que a gente é patrocinado pelo PT. É, voto longe disso. Virou a cara do Zé Cabaleiro. Só porque o Conspiracast é um blog faixa branca que recebe dinheiro do governo pra poder falar bem do comunismo que é implantado aqui no Brasil, não significa que a gente recebe dinheiro do PT. Esse é o episódio de mensagem terminar, queridos. Eu não sei como eu consegui falar essa frase tão rápido assim, sem nenhuma pausa e sem errar. Eu vou te perguntar, você bebeu hoje, Igor? Não. Ah, então é por isso. Tá explicado. Aí o Thiago Santos tem um outro comentário também. Ele comenta... O Thiago Santos, ele me faz feliz com esses comentários. Ele é funcionário do mês sempre que ele comenta, né, cara? É, aí ele comenta aqui, ó. Acredito que descascando o limão melhoraria o sabor do mojito, pois a casca do mesmo é muito amarga. E parabéns pelo EP 01. A edição ficou muito boa. Abraços. É, agora você gostou do comentário. Ah, não. Peraí. E parabéns pelo episódio 01. A edição ficou muito boa. Ó, editor maravilhoso. O Igor. Abraços. Hail, Igor. Com certeza, nenhuma dessas partinhas, mas se por um acaso eu quiser mandar um e-mail pro Conspiracast, como é que eu faço, Queiroz? Você vai entrar no seu gerenciador de e-mails do BOL, entra lá, põe o seu login, pá, senha, tudo direitinho, e aí você vai colocar no dia destinatário contato@conspiracast.com.br. Mas, se você tiver uma dúvida que nem a Enciclopédia Mundial conseguirá responder... Existe. Laruso, né? Eu não sei, eu devo falar uma merda enorme, mas se você tem dúvida do que é uma Enciclopédia Mundial, ou você não sabe que ela existe, mande um e-mail com a sua pergunta para o endereço pergunte@conspiracast.com.br. Porém, se você não consegue ler, se você tem algum tipo de retardo e é parente do Gabriel Pinguim e a sua mãe tem que pedir desculpas por você ter nascido, como é que você faz, Igor? Vai no nosso site, conspiracast.com.br, e lá vai ter um menu no topo. Um menu muito legal com as categorias do site, pá, você pode navegar por ele e ver o nosso conteúdo. É claro, e vai ter lá a aba contato, que no contato você vai ter um formulário muito legal lá personalizado, que você vai poder fácil, rápido e sem dor enviar um e-mail pra gente. E o que tem de... É porque os outros métodos doem, né, Igor? Dói muito. É escrever... O que tem de tão especial nesse formulário? Ah, tem umas brincadeiras aqui que já foi arrumado, né? Mas... Brincadeira de criança, como é bom. Como é bom. Inclusive, ouvinte, se você for na página Quem Somos, você vai notar várias mensagens subliminares nela. Mas assim, eu fiz o gancho pro Facebook, mas o Igor não falou. É, se você quiser falar com a gente pelo Facebook. Como é que eu faço, Gabrix? É bem simples. Você pode ou direto já com o seu Facebook aberto na barra de pesquisa e colocar Conspiracast, que vai ser nós, vamos ser o primeiro, ou digitando diretamente no link do URL, facebook.com/conspiracast. Nossa, que desenvoltura pra falar. Gabrix, é você mesmo? É, você foi substituído por um clone. É o quê? Ele fez pacto com o Satã. Satã veio e falou por ele. Hashtag vai Dilma, hashtag 13 confirma, hashtag onda vermelha, hashtag Maduro, hashtag sociagoi, hashtag queda da queda petitiva, hashtag MarcosS2, hashtag DCR, hashtag VivaChê, hashtag S2 Jean Willis, hashtag partiu Cuba, hashtag North Korea, hashtag não passarão. Deu dele agora. Igor Superior. Não, mas assim, voltando pro assunto aqui, voltando pro assunto, a gente quer falar com a gente pelo pelo passarinho azul do demônio. Como é que ele faz? Ele vai digitar twitter.com/_conspiracast. Ou procurar na pesquisa @_conspiracast. É isso mesmo. E sempre tem coisa nova lá no Twitter. A gente tá começando a usar mais. A gente não, né? A gente tava começando a usar. Twitter é uma rede social que eu gostaria de usar mais. Eu uso, cara. Sempre que eu tô na Unesp, eu tô no Twitter. Eu gostaria de usar bastante mais. Bastante você... mais. Nossa, português... Você ouvinte que gosta de ouvir a gente e você quer... Você gosta de ouvir a gente falando besteira, mas você quer ver a gente falando besteira enquanto tenta precariamente cozinhar ou fazer uma bebida, agora você pode ter essa oportunidade, né, Igor? Você pode ter essa oportunidade de ver a nossa belíssima cara em vídeo no YouTube, de graça. Cara, peraí, a belíssima cara é de quem? Não, que então não. Você pode contratar alguém decente pra ter belíssima cara, porque olha... Ah, tá, ok. Não, mas é... O canal... A gente tá com um canal aí, na verdade é o Conspiracast Filmes o canal, porque tem muita coisa nova lá que a gente sempre coloca. O que a gente bota lá, Igor? O que a gente bota naquele canal? Então, tem aqui, ó, tem uma entrevista com o cara tem do vídeos. Virabrequim. Ah, tem no YouTube, tem vídeo, eu acredito. Aí tem vídeos. Tem o maluco do Virabrequim, tem os nossos teasers do álbum, que sempre quando a gente vai gravar, a gente grava alguma coisa. E tem o Conspirashot, que é onde a gente faz as nossas receitas, fala besteira, depois fala mais besteira. Depois come. Aí fala um pouquinho mais de besteira. Aí come o cameraman. Come o cameraman. Isso não é muito... Isso não conhece aí nem não, Pivo, né? Poderia, que pena, né? Que pena. Aliás... Desnejando em volta desse CEO e do manhã que sou. Eu jurei. Tomara que você. A frase anterior não diminua minhas chances de. Não. Caraca! Tomara que esse pedaço tenha sido feito no reverso. Tomara que eu não. Tomara que eu esteja bêbado e não tenha cortado isso na hora de editar. Tomara que o Igor seja meu amigo e ele lembre. De... É, eu vou marcar você, filho da puta. Ai, eu tô ficando um ódio de você, Igor. Caramba. Mas nossa, peraí, gente. Que ódio. Mas, Júlia, beijo pra você. Muito boa sorte pra você em Camboriú aí. E, assim, recados dados... Ah, não, né? Não, espera aí. Eu ia fazer uma pergunta. Ih, tem promoção, tem uma parte de coisa pra falar. É, então. Tipo assim, se eu quiser participar de um episódio do Conspiracast com o pessoal do Conspiracast, eu quero gravar um programa. Ainda bem, hein? Eu quero gravar um programa. Quer fazer uma sex tape? É isso mesmo que você vai fazer? Você como vai, é que eu faço? Você como é que eu faço? Sua sex tape para um site chamado Xvideos. Isso é uma pornô? Cara, quem que é essa mina? Cadê, mano? Deixa o cara ver. Perde o foco fácil, ó. Não, Pete, se você quiser gravar compensar um programa com a gente, você vai mandar uma frase descrevendo o que é o Conspiracast ou o que são os membros. Aí manda descrevendo todos, né? Mas você vai mandar por onde? Vai mandar pelo contato.conspiracast ou pelo formulário do site, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, tanto faz. Calma aí. Saiba que a gente é igual a NASA. Saiba que a gente é igual a NASA. Se você quiser contatar a gente vai receber o teu contato, entendeu? A gente vigia você, quer dizer, a gente presta atenção em vocês. A gente é o Cicada 33. Tá, é o Cicada dos podcasts. Igor, caralho, você entrou no túnel do tempo e voltou lá pro episódio 12, cara. Para que você falou contato.conspiracast. É verdade, é contato@conspiracast. Mas manda, pode mandar no Gmail também, que eu recebo os e-mails do Gmail. Pode mandar em todos os canais de redes sociais aí do Brasil e do mundo e das galáxias. E tem mais alguma promoção vigente no site? Bom, tem mais uma, que na verdade não é uma promoção, mas sim um quadro. E é o quadro do Conspiracast, homenageia. Esse quadro... O que é esse quadro? Então, se você não sabe, né? O Conspiracast homenageia pra você, ouvinte que chegou agora, tá ouvindo a gente pelo primeiro episódio. Bem-vindo, né, Igor? Olá, ouvinte. Meu nome é Queiroz. Enfim, já ouviu tudo e... Tô perdendo eu nos devaneios aqui, tô me perdendo, mas o Conspiracast... Me perdendo nos braços... Eu esqueci a letra, vai, continua. Buscando em outros braços seus abraços, sozinho, vazio de outros laços. Não era isso, mas tudo bem. Virando é assim mesmo. Conspiracast homenageia é uma homenagem que o podcast nosso aqui faz a um podcast brasileiro da podosfera nacional. Então, se você... Que bom que é um podcast brasileiro da podosfera nacional. Imagina se fosse da podosfera iraquiana. Então faz a propaganda, seus filhos da puta. Vai tomar no cu. Ai, moço, que filho da puta, mano. Filha da puta! Puta! Eu vou inserir agora um trecho do vídeo ou God ou Man por conta de uma foto que eu vi e não tem nada a ver com o episódio agora. Pelo amor de Deus, ninguém se concentra nessa porra, nesse estúdio. Não, eu tô concentrado. É que você mandou, que é um podcast brasileiro da Podosfera Nacional. Não, mas então, a gente homenageia um podcast brasileiro da Podosfera Nacional, localizada no maior país da América do Sul. Você vai fazer o que, ouvinte? Pra você ter o seu... Meu Deus, essa mina aqui, como que eu perdi ela? Mas então, você vai fazer o que, ouvinte? Você vai mandar... Lucas e o Leição, um beijo pra você. Você vai fazer o que, ouvinte? Você vai no Facebook. Gostosos. Ambas. Você vai lá no Facebook e vai comentar o nome do podcast que você quer homenageado num post que tá escrito ConspiraCast homenageia. Vai tá pinado lá e assim, caso você veja que o seu amiguinho comentou lá o podcast que ele quer que seja homenageado, que vai ser o Nerdcast o próximo, você não vai... Pode ser também. Você não vai comentar de novo. Pode ser o outro chanchado também, qualquer um desses três tá ótimo. Você não vai comentar de novo. Você vai fazer o quê? Você vai curtir o comentário do amiguinho. Você pode comentar? Pode. É que vai dar mais trabalho pra gente apurar os votos. Então a gente prefere que você curta. Seja prático, meu. Seja prático. Se uma pessoa já comentou lá Nerdcast e dando um exemplo hipotético, assim, não querendo influenciar no resultado. Influenciar ninguém. Vamos supor que apareceu lá, Pauta Livre News. Alguém votou no Pauta Livre News ou no Tosco Chanchada. Ou depois votou no Pelada 11. Na Net. Ou votou no 99 Vidas. Votou em algum podcast, assim, qualquer um, sabe? Ou no depois da... Ouvinte, tem alguém aí que ouvia depois das 11? Eu acho que só eu sou... Não velho. Eu sou velho o suficiente de podosfera pra ter ouvido depois das 11. Ouvinte, você vai votar. A gente vai apurar os votos. E o podcast que for o vencedor dessa votação, a gente vai homenagear aqui, do nosso jeito, só que com os moldes deles. A gente pega como se fosse o formato do podcast que ganhou e insere a gente dentro dele. Okay? Não é uma cópia do podcast. Não, é uma homenagem, tanto é que tá no nome do podcast. É, tanto menos é uma biografia do podcast. Não é uma biografia. O tema do nosso podcast não vai ser. Isso, vai ser uma template. Isso, Gabrix, obrigado. Às vezes você faz pactos que vão pro bem. E são feitos com temas nossos. Então. Sim, é claro. Outra coisa que eu queria falar é que se o Igor pudesse me ver agora, ele estaria vendo que eu tô com o dedo apontado pra ele, dedo do meio. Ele tá com o dedo enfiado. Tá, agora o foco. Lembrando o seguinte, ouvinte, não vale votar em três podcasts. Overcast, Verdades Absurdas, Monacast e nem AzilaCast. É, porque a gente não gosta deles? Não, porque já foram gravados. Você pode ouvir lá que a gente já fez. Tem uma gama tão grande de podcasts no Brasil, na podosfera nacional, que não faz sentido repetir um podcast é homenageado. Não faz. Então votem aí nos podcasts que a gente falou aqui, por favor, votem em alguns que a gente falou, que a gente vai apurar e vai gravar daqui ao tanto de programas que for. Vai, galera! Nossa! Pessoal, esse episódio de hoje é oferecido, não oferecido, mas ele é recomendado por Coxinha Nerd, Nerdópoli e também Locomotiva 26. E agora eu acho que depois dos recados dados... E-mails lidos, finalmente... Vamos pra onde, Gabriel? Terceira falada. Vamos para o tema. Para o... Esse é o episódio das mensagens subliminares. A mensagem subliminar, ela, como diz o Júnior, ela está abaixo do liminar. Logo, subliminar. Então, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tipo de mensagem. Não, ouvintes, fique tranquilos que a gente não vai passar uma mensagem subliminar em vocês. Ah, não, imagina, ouvintes, não, porque a gente nunca faria isso. Não, mas a gente nunca faria isso. Não, não, é sério, a gente tá até zoando aqui, mas é... Não vamos passar nenhum tipo de mensagem subliminar, nenhuma criptografia, nem nada, como foi no episódio... Opa, não posso dar spoiler. Seja meu escravo. Não posso dar spoiler. Aliás, spoiler depois do episódio. Não vai. Existe. Se bem que tem a cauda longa, né, então, existe. Mas assim, pra vocês entenderem melhor, às vezes tem muita gente que tem conceitos errados sobre esse assunto, né, Igor? Tem gente que acha que já é coisa do denômio já, né? Coisa do Gabi. Eu gostaria de saber, então, vou pedir pro meu querido amigo Planetoide, pra ele pegar lá na gaveta de baixo o Aurélio e dizer pra gente o que é mensagem subliminar. Não, chama o estagiário que ele traz pra mim. Isso, muito obrigado. Antes de ler o que é mensagem subliminar, eu vou ler primeiro o que é subliminar. Porque o Igor fez uma... Falou de um jeito meio ruim, né? Subliminar. Diz-se de algo que atua de forma indireta no consciente das pessoas de modo a atingir o objetivo desejado. Nas consciência delas. Oh. Tá bonito isso aqui. Nas consciência delas. Não, é sério. Isso aqui tá no nosso dicionário. Nas consciência delas. Ai, que Aurélio do Paraguai, caralho. Devolve. Dessa porra, deixa eu usar na fogueira. Oh, isso abaixo não é Aurélio, mano. Subliminar. Oh, o que não é consciente é subliminar. Mas consciente, coletivo e pessoal são subliminares. Dá isso aqui, dá esse dicionário aqui. Eu vou queimar essa porra. Ih, queima essa porra. Nas consciências. Nas consciências. Bom, queimou essa merda. Vai, pega outro, pelo amor de Deus. Alguém escreveu isso? Cara, mensagem subliminar é a definição usada pro tipo de mensagem, então, que não pode ser captada diretamente pela porção do processamento dos sentimentos humanos que está em estado de alerta. Ou seja, é uma mensagem que está abaixo do liminar. Do liminar de entendimento, sub. Pro ouvinte que quer entender melhor, é o seguinte, o seu cérebro, quando você tá acordado e quando você tá interagindo com o mundo, ele fica num estado de alerta, onde ele interpreta tudo o que tá acontecendo na sua frente, o que tá acontecendo em volta de você, ele interpreta seu mundo. É bom também explicar rapidinho que estado de alerta não é quando você tá doidão assim, nossa, tem... não é a fissura, não é a... Não é quando você tá na fissura, crack. Na quina ali do crack. Não é no bad trip, não. Não é o bad trip. Os morotó comendo a carne. Não, é simplesmente o teu cérebro lá tentando entender o mundo, entendeu? E quando a mensagem subliminar acontece, ela não é um evento significante para que o seu cérebro dê atenção para ela. No modo da sua consciência dar uma atenção para ela. Mas o seu cérebro pega de forma inconsciente. Então, aí já tem umas teorias que dizem que não. Calma aí. Não, só deixa eu explicar a teoria vigente. Ah, não, beleza. No caso, quando o seu cérebro, o seu inconsciente pega essa mensagem, ela fica guardada no seu cérebro, sendo processada. E no caso, é aí que a mensagem vai ter o seu efeito. Se você perceber que é uma mensagem subliminar, que nem o Jequiti, que aparece lá no SBT. Muito bem feito, né? Ó. O cérebro não dá atenção, vê que é uma mensagem ali, mas ele não vai processar isso com o subconsciente. Já a mensagem subliminar é aquela que vai direto pro seu subconsciente pra ser processada e te influenciar a fazer uns bagulho. Aí eu só quero fazer uma, antes da gente dar o exemplo, uma diferenciação. Toda mensagem subliminar, ela é dividida em duas partes. Uma que é a percepção subliminar e outra que é a persuasão subliminar. A percepção subliminar é muito maior do que a gente entende. Porque, pra se ter uma ideia, a gente enxerga dentro de uma faixa de quatro cores. Pra se ter... de sete cores, quer dizer. Basicamente, é tudo que tá entre o vermelho e o violeta. O que tá abaixo do vermelho, o que tá acima do violeta, a gente não enxerga, mas existe. Que é o infravermelho e o ultravioleta. Ah, saiu um lixo. Você viu um estudo que o humano conseguiu lá sobre uma condição extremamente específica enxergar o infravermelho? Sim. Mas tem essa notícia? Tem essa notícia aí? Tem, só que assim, não é se você tá vendo, nossa, tô vendo infravermelho agora. Era uma condição extremamente específica. Muito foda. Controlada, isso tudo mesmo, mas foi possível enxergar muito pouco o infravermelho. Não, mas, se o ouvinte então, quiser ver essa notícia, tá na descrição aí, ó. O Igor se vira pra achar. É fácil. Então, como a nossa área de captação de tudo é sempre muito restrita, o ser humano tem essa captação restrita, a maior parte das coisas que a gente capta é subliminarmente, canto de olho, por exemplo, etc. Então, grande parte do que é passado pra gente é subliminarmente, isso é a percepção subliminar. Por exemplo... Não, Percepção subliminar seria tudo que acontece. Que a gente conhece de subliminar, as até mensagens em filmes. Tem até mesmo. Som, às vezes, pega, você ouve um som que você não consegue ouvir. As ondas binaurais que o Queiroz falou já várias vezes aqui, aquilo seria, poderia ser usado como uma mensagem subliminar. A percepção subliminar, ela não é de fato uma mensagem que te convence a fazer algo. Ela é simplesmente a ação do seu cérebro captar o que foi transmitido. Então, certo? A gente poderia colocar o reagente, ou a ideia da Coca-Cola, sempre colocar a estampa dela vermelha, como a tinta chamativa. Coisas quentes, chamativas. Pode ser. Quando eu vou pintar uma cozinha, por exemplo, vou pintar uma copa, eu pinto uma parede de laranja, porque o laranja é uma cor forte e abre o apetite da pessoa. Mas, você pinta como eu pinto? Nossa, que... Nossa. Não, depois quantas as piadas mexido, não, depois do Gabriel ter mexido a tinta de hoje com a rola dele, quando fundou o fio, eu não duvido mais nada, cara. Vamos esperar que é escatológico, né? Já a persuasão subliminar é aquilo que tenta fazer com sucesso, ó, incrível, hein? Dois segundos. Eu vou pro Jequiti por causa daquele frame, hein? Frame de 2 segundos da mesa. Persuasão, na verdade, é a tentativa de convencer através da percepção. Que é o famoso caso daquela Coca-Cola, que o cara botou uns frames no cinema falando beba coca como a pipoca. Foi um estudo. Isso, que ele disse que fez esse experimento. Não, então vamos falar sobre esse experimento agora. Eu queria entender como é que foi o experimento, quem que fez. Então, foi o pesquisador aqui, ó, James Vickery. Em 57. Ele foi lá, pá, no cinema, ele pegou Coca-Cola e beba coca como a pipoca e pôs isso entre frames, entre 24 e 24 frames, se eu não me engano, porque é o mínimo que a gente entende. Menos que isso, não vai sentir. Então, a pessoa que joga em computadores acha que 60 frames é alguma coisa, então... Assim, teoricamente o mínimo, o máximo que um jogo precisaria é 24, mas dá a diferença entre 60... É verdade. Mas o mínimo que você precisaria pra funcionar direito é 24, nada mais. Mas o que é esse 24? São 24 frames em um segundo, 24 imagens que dão noção de movimento em um segundo. Só pro ouvinte entender, entendeu? Você fica falando 24 frames aí, o ouvinte... Aí, se você tiver mais frames em um segundo, você vai ter uma percepção mais smooth da imagem. Smooth criminal. Mas então, esse James, ele fez esse... Não, só pra elucidar o experimento, ele colocou um taquitoscópio do lado do projetor de cinema. E esse taquitoscópio, ele projetava o frame do capeta lá que ele falou. Que é o taquitoscópio? Não era do capeta, né? Ele projetava uma... Beba coca, coma coca... Tá. Era coma coca e beba pipoca. Coma coca e beba pipoca. Saía de lá tudo cheirado, porque pegava cocaína. Parece cocaína, mas é só tristeza. Nossa, cara, eu fiquei orgulhoso de você agora. Eu não. Mas enfim. E aí ele fazia isso, e essa imagem projetada, ela era projetada na tela com uma velocidade de 1/3000 segundos. Então aí quem quiser fazer as contas, faça. Eu sou ruim de contas, faço matemática, mas sou ruim de contas. Isso não faz nenhum sentido o que você falou agora. É, por quê? A velocidade é 1/3000 segundos? Isso não é unidade de velocidade? Enfim, tá aqui no experimento. A velocidade 1/3000 de segundo. É o tempo que ficava. É o tempo. Tá, desculpa. Então. Ai, bom. Obrigado. Nossa, peguei. É o tempo que ficava ali a imagem. Ninguém, cara. Tô. Enfim. Tá louco, tá alucinado hoje. Tô na vontade só. Sabia que alguém tinha pegado meus brawls. Os brownies do Gabriel batizados. Os brownies batizados, aquele brownie de Amsterdã. É o Bolonha, né? É o Bolonha. A xilocaína aí. Né? A xilocaína que o cara tem aí. Aí ele falou que o experimento deu certo, que foi um sucesso, que as vendas de pipoca e de, aumentaram 57,7% e as de Coca-Cola 18,1%, cara. Nossa, num cinema, mas ele... Num cinema. Você sabe o que ele falou depois disso, né? Em 1962 ele falou que era mentira. É, ele fraudou o experimento. Aí os psicólogos e os cientistas, eles falaram, porra, você tá num cinema cercado de que já é culturalmente você comprar a sua Coca lá, ou qualquer refrigerante, mas a Coca é o principal, e a sua pipoca. Sua pipoca. Você vai comprar a sua Coca e a sua pipoca, não é porque o cara colocou isso no filme, tanto é que se ele coloca isso no filme, a pessoa ia ter a mensagem subliminar, ter que sair do filme, comprar a pipoca. Não, você já entra lá com a pipoca. Não, mas aí que tá, o segundo o boato, né, porque tem o boato e depois o cara desmentiu. Uhum. Segundo o boato, o aumento de venda de Coca e pipoca foi depois das sessões. Foi depois. Foi logo depois que saiu, é. Depois das sessões. Então, tipo assim, ai, né, quem que vai comprar pipoca depois? É porque deu certo a mensagem. Mas assim, o que o Igor tá falando é que é cultural do cinema. Quem vai pro cinema? Pipoca, cara, é comida de cinema. Na verdade, ultimamente eu tenho comido Subway, que tá mais barato, mas pipoca é comida de cinema. Nossa, o Gabriel é o cara. O Gabriel é o cara que entra no cinema, vai numa sessão com Subway, escondido de debaixo 30 do trato, centímetros. Enfiado no cu. Aí não precisa cara, nem quando comer, eu cago, né? Cara, só deixa eu te falar, quando eu cago não sai a camisinha do meu cu. Muito legal, Gabriel, muito bom. Então, toma, vai zoar eu, filha da puta. Eu não sei por que você tá associando isso a mim. Eu não entendo isso, gente. Seu bosta. Não entendo isso. Deve ter sido daquele caso que você tinha falado daquela noite que você cagou com a camisinha. Cada vez que você saiu com aquele cara, Queiroz, sabe? É, teu pai. Não sei de nada. Quem deu foi vocês você, Queiroz. Eu tenho informação pra fuder todos vocês, mas eu não vou falar nada que eu vou ser superior. E aí, esse James Vicker, ele fez toda essa cagada e deu toda essa merda. Muito preciso isso. Não, mas ele forjou o experimento e ficou famoso por ser coisa de mensagem subliminar, mas como ele forjou, ninguém sabe se funciona ou se não. Os resultados são inconclusivos. E nunca conseguiram provar, né? Esse aqui é o mais engraçado. É muita... há quem diga que a mensagem subliminar não funciona justamente porque ela é subliminar. Então você não vai... Você precisa entender uma mensagem que é passada para que você, de fato, tenha algum proveito daquela mensagem e tenha vontade de fazer alguma coisa, assim. Mas eu acho que não é exatamente assim. Não é porque a gente não interpreta a mensagem conscientemente que a gente não vai usar, não vai interpretar ela. Pra mim, até porque existe uma coisa que talvez é um exemplo que é comprovado. É comprovado cientificamente. Ouvintes também e vocês aqui comigo no estúdio. Para um pouco pra refletir. Todo mundo aqui já sonhou. Já sonhei. Já sonharam, mais, né? Mais quando vocês já sonharam com pessoas? Eu já consegui. Mais de uma vez na mesma noite. Já sonharam com pessoas? Já, mais de uma pessoa. Essas pessoas têm rostos, certo? Tem rostos. Vocês sabem que é comprovado cientificamente que o rosto dessas pessoas que são personagens dos seus sonhos são rostos que vocês já viram. É impossível você sonhar com uma pessoa que você não conhece. É impossível você sonhar com uma pessoa que você nunca viu o rosto. Você pode não conhecê-la, mas você pode não saber a voz da pessoa, você pode não saber o nome, nada. Se você viu o rosto, pode ter certeza que ela é um dos figurantes possíveis pro seu inconsciente criar o teu sonho. E é aí que eu talvez acredito que... Não necessariamente o rosto inteiro, mas uma compilação de junções de rostos. De rostos. Né, porque... Mas assim, isso me leva a acreditar que seu subconsciente... Porque são pessoas que você tromba na rua, você não dá importância. Tipo, um cara que se encontrou no ônibus, sabe? O cara que peidou perto de você no busão. Puta, que pariu. Figurante de exemplo. Velho. O cara entrou, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu devo ter sonhado com aquele filho da puta, velho. Puta que pariu. Figurante de filme. Entendeu? Exception. E aí, então, o seu subconsciente já viu esses rostos, ele fica guardando essas informações pra depois usar durante o período do seu sono, certo? E você sabe... Agora eu vou dar uma informação que eu não sei se todo mundo compartilha, mas é a informação que eu vou dar pro ouvinte. É que a gente só consegue sonhar se a gente entra num estado de sono conhecido como estado de sono REM. REM. Ou, para o português, o sono REM, que é Rapid Eye Movement. Certo? E é aí que seu cérebro começa a processar tudo que é o subconsciente. Então você sonha, e pode ter certeza, tudo que você sonha tem a ver com o que você passou no seu dia, situações chave que você vivenciou. É uma experiência que todo mundo já passou. Às vezes você tá pra passar por uma grande situação na sua vida, uma situação na qual você tá ansioso, você sonha que você tá fazendo ela. É ou não é? Distorcida, assim. É, distorcida. E aí já acontece outra coisa. Mano. É, tem gente que sonha que deu errado, por exemplo, que tá acontecendo errado. Tem gente que sonha que chega atrasado por tal compromisso. nisso e tal. Mas... tá com dente. Exatamente. É tudo... o seu subconsciente tá trabalhando nisso. E é por isso que eu acredito que a mensagem subliminar faz algum... ela tem alguma influência, consegue fazer uma influência, mesmo que a pessoa não capite, não capite a mensagem conscientemente. Desse um exemplo aí que você curte, você já ouviu o Ozzy Osbourne? Já. Jequiti. Não. Caralho, Gabrix, porra. Bom, então, você já ouviu o Ozzy Osbourne? Você conhece provavelmente uma música chamada Suicide Solution. Essa música foi escrita pelo Ozzy na época que ele tava tendo problemas com a droga. Droga e o álcool. Muito pesados. Então, Igor, tá beleza aí, mano? Ah, cara, tá beleza, assim. Eu tô conseguindo controlar meu vício, assim. É uns tiros de vez em quando. Não faz nada muito. Um dia de cada vez, né? Cada vez. Tipo isso, ele tava pesado, foi quando ele saiu do Black Sabbath. E aí ele escreveu Suicide Solution e tal e lançou. Acontece que teve um ouvinte... um tal de Jeremias, né? Dele. É, foi Jeremias mesmo o nome do cara? É. É, ele... Saint Christ, o sobrenome dele. É, e ele não, era cara, um traficante de renome que apareceu por lá. John McCollum, nome do cara, vou dar nome exato. Ele tinha 19 anos, aproximadamente a idade do nosso editor. Ele, ouvindo Suicide Solution... ele ouviu uma mensagem subliminar do Ozzy, se fosse pra ele se matar. E adivinha o que ele fez? Se matou. Ele se matou. Se deu um tiro na cabeça porque ele tava ouvindo o Ozzy. Se auto... não, se mas... é, isso eu acho uma babaquice, porque só porque o nome da música é Suicide tem mensagem de suicídio. Isso é uma babaquice enorme. Não, até porque, ó, se, isso aí eu já parei pra pensar sobre essa música. Ela tá no álbum Blizzard of Oz. Se você pegar Suicide Solution, a letra dela, tá, fala de suicídio, pá, tá no nome da música, né, então. Mas se você pega outra música desse álbum que chama Goodbye to Romance, a letra é Goodbye to Romance. A letra dela é muito mais depressiva e dando a intenção de que o cara vai se matar mesmo. Ela é muito pior, então, e todo mundo só fala da Suicide Solution, mas é mais por um nome e não pela letra em si. Lógico que por casa aí. Eles vão pro isso, né? É isso aí, cara. Até queria abrir esse bloco, essa discussão agora, esse bloco, uma discussão do que é verdade e o que é mentira. Assim, o que é verdade eu não posso falar muito, mas o que é mentira eu falo pra vocês. É, tem muita coisa que... é uma coisa que todo mundo acha que é mensagem subliminar, papapá, mas não é. Não é. Todo mundo já sabe o que eu tô falando, né? Não. É uma coisa chamada backmasking. Obrigado. Já sei. Eu vou deixar você não falar sei. Disso. O que que é? Então vamos lá. Eu vou pegar o dicionário aqui, ô Igor, passa o Aurélio aí, só que o não analfabeto, que é o que a gente tava usando. Passa o Aurélio aí, normal. Sabe ler. Aqui, ó. Backmasking. Backmasking, popularmente conhecido como tocar as coisas ao contrário, é... ah. É tipo bater uma curirica. Nossa, não, cara. Tchau. É uma técnica na qual, antes da era digital, os discos eram gravados normalmente, que antes da era digital, o disco, né, os discos eles eram gravados em fita. E faixas gravadas para esse fita eram gravadas em multicanal. O que acontecia? O canal corria ao contrário da direção da cabeça, a fita corria ao contrário da cabeça do gravador. E depois ela, que você editava ela fisicamente ali, você virava ela mesmo, pra depois você poder unir, cortar e tocar ao contrário normalmente, assim, ao contrário do que foi gravado, que seria normal. Muita gente pensa, né, tem essa questão da música colocada ao contrário, que é essa mensagem de Satanás, geralmente. O Gabriel sabe que o Satanás, quando ele vai mandar a mensagem dele, ele manda certinho e direto e reto, né, Gabriel? Ele chega pra você... Como é que ele manda? Gabriel, como é que ele manda mensagem pra você, cara? WhatsApp, né? Normalmente ele pega normalmente ele pega uma pessoa que tá passando perto de mim, faz ela babar, se contorcer no chão, aí fala e depois ela volta normal. Que pesado. O Gabriel sabe. É super normal pra ele isso, viado. Que o capeta vai mandar uma mensagem quando alguém entra em convulsão na frente dele, velho. Cara, é tipo Constantine da podosfera. Começou a ter convulsão e fala: pois não, o senhor tem alguma coisa pra me dizer? Pizza! Ok, obrigado, senhor. Não, o Gabriel que tá passando na rua, o cara começa a se contorcer e fala: agora resolveu ligar, né? Depois de tudo isso, liga, né? Caralho, meu, Caprix, que pesado. O Caprix é o Constantine. Não, enfim. É, existem algumas pérolas dentro do conhecido backmasking, né? Uma delas é o Paul está morto, que estava no último episódio que a gente fez sobre conspirações da humanidade. E, Igor, você colocou lá, né? Coloquei, opa. Eu queria pedir pro Igor da edição para ele colocar. É, a gente vai agora, já que a gente tá falando de backmasking, a gente vai citar algum dos exemplos mais famosos de backmasking. E o Igor vai pôr aqui, o Igor da edição, espero que ele me escute. Ó, Igor da edição, coloque aí. Agora ele vai pôr, óbvio, depois disso. Eu gostaria que ele colocasse as músicas que a gente tá falando aqui de frente, né, no sentido certo, e depois no backmasking. Ó, o finalzinho de I'm So Tired, do álbum branco dos Beatles, tem um murmúrio chato que fica no finzinho dela. E esse murmúrio ouvido de trás pra frente, fala o quê, Queiroz? Ah, eu não sei, cara, não vou lembrar, não. Paul is dead, man. Miss him. Paul está morto, cara. Sinta falta dele. Essa é uma parte meio tensa, né? Que foi, segundo o cara que descobriu, o Russell Gibb, foi isso que fez ele perceber que o Paul tinha morrido. E os Beatles resolveram colocar isso numa faixa oculta pra todo mundo achar que tava certo. E tem também um exemplo bem famoso, que é o do Led Zeppelin, né? Da Stairway to Heaven. Realmente. Só que, sim, é... O Led Zeppelin, acho que se eles fossem fazer o backmasking de alguma coisa, seria de mitologia nórdica e sei lá. E que fala aqui, né, que é Stairway to Heaven, uma parte da canção quando é executada em inversa, você consegue escutar Here's to Meet Sweet Satan. Nossa, aqui. Mas eu não sei se pega muito, porque, assim, mitologia católica aqui, né? Eu não sei se encaixa muito com a banda. Isso que eu... Cara, não é nem essa questão, ô Igor. Uhum. Você tentou ouvir esse pedaço? Não. Eu tentei, cara. Não tem nada a ver, né? Sabe o que eu ouvia? O quê? Geralmente é só isso mesmo. Mesmo que tivesse, assim, eu acredito que o Led Zeppelin não faria uma referência à mitologia católica. Faria outra. Não, Led Zeppelin, se ele fosse fazer uma coisa, ele ia fazer bem feito. Não a cagada que eles mostram ali. Gente, fala sério, Led Zeppelin tem quatro músicos fodas. Espetaculares. Tudo que eles faziam era planejado, era bem feito. Se eles fossem fazer um backmasking pra fazer uma mensagem, sei lá, que seja do capeta, como as pessoas falam, eles iam fazer bem feito, meu. Ia ficar nítido. E se você ouve, de trás pra frente, que nem o Igor vai pôr aí, você vai ver que não dá pra você entender. É uma pareidolia total. Muito. Nossa, Queiroz. Lindo, cara. É diferente, por exemplo, daquela música do Engenheiros do Havaí lá que eu fui pesquisar, que ele fala: o que você tá ouvindo? Você tá ouvindo isso atrás? Ela foi gravada pra, ao contrário, ter sentido. É diferente. Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Sim, foi planejado. Esse é outro exemplo, a música do Paralamas... Como é que é? Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, confundi, mas enfim. Engenheiros do Havaí. No Pink Floyd também, porque tinha... Depois, nessa época, cara, o pessoal começou a ouvir música ao contrário que, vou te falar, eu não sei nem que época que é, mas teve uma época que ficou famoso esse negócio de ouvir música ao contrário pra achar as mensagens. É, anos 80. E perdurou até os anos 90, 2000. E aí o Pink Floyd fez... No Brasil ficou famoso isso. É. Então, aí veio o Pink Floyd e fez umas zoeira com isso, né? Colocou uma mensagem realmente ao contrário na música deles. Uma música chamada Empty Spaces, que inclusive é uma música muito boa do álbum The Wall. E a mensagem é essa, é... Olá, caçadores. No caso, o povo que ficava procurando as mensagens. Parabéns. Você acabou de descobrir a mensagem secreta. Por favor, mande sua resposta para o velho Pink lá na fazenda engraçada em Shaw Fonte. É essa a mensagem, Roger, que ele escondeu. Isso. Vem depois. Mas, ô Queiroz, e tem mais uma mensagem que ele escondeu em outra música. Pink Floyd? Essa eu acho que eu te peguei, hein? Pegou mesmo, eu não sei não. Na música Perfect Sense Parte 1, ele fala assim, ó, eu vou já falar traduzido. Júlia, de qualquer jeito, em critério em vista dos assuntos de Stanley, temos mudado nossas mentalidades. Temos decidido incluir uma mensagem oculta, Stanley, para ti e os demais arruinadores de livros. Essa mensagem ele mandou pro Stanley Kubrick, foi o diretor, né, do filme 2001, Odisseia no Espaço. E ele ficou puto desse jeito porque o Kubrick não deixou ele usar um dos sons do filme na música. E aí ele botou essa backmasking aqui. É, e outra backmasking que é bem legal, que é uma música que a gente... Eu até falei já antes, mas é uma música do Jimi Hendrix, chamada And the Gods Made Love. Que tem o... É verdade. Que é ao contrário... Você começa a música, você não ouve porra nenhuma. Na hora que você ouve, é ao contrário, você vê o cara falando lá de ficar doidão e dar uma fumada. Mas é essa a mensagem, entendeu? Agora, outra coisa que me surpreendeu agora que eu vi, cara, é que White Stripes também tem um. O White Stripes, ele é bem psicodélico também, experimentalista, né? Não, White Stripes é foda. O que era a mensagem? Você sabe alguma? De cabeça? Então, a mensagem, segundo a minha fonte aqui, é na música Walking with a Ghost, que é, a mensagem é: saia da minha cabeça. É isso que ele fala na mensagem. Tem mais uma. Olha só que legal. Em 1981, teve um atentado suicida massivo. E um dos adolescentes que sobreviveu, que não morreu nesse atentado... Ele falhou. Ele não morreu no atentado e ele não conseguiu se matar. Ele falou que ele fez aquilo, ele tentou se matar, porque ele ouviu uma música do Judas Priest. E na música tem uma frase escondida, no backmasking, falando "Do it". E a arte do álbum tinha o prefixo "sui", que para muitos... lá era o prefixo de suicídio. Portanto, nossa, a ordem seria pra todo mundo se matar. Isso. Que viagem. Curioso, os integrantes da banda falaram que realmente tinha a frase do It na faixa, mas que era uma tentativa de fazer os caras comprarem o álbum. Era uma propaganda da Nike, né? Just Do It. É a Jequiti dentro do álbum. Jequiti da Nike, do Judas Priest. E aí tem umas que o pessoal inventa que tem, né? E não tem, na verdade. Por exemplo, do Queen, né? Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. No refrão, na hora que ele fala: Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Segundo o povo que fez questão de ouvir ao contrário, ele fala: "It's fun to smoke marijuana". Eu não consigo ouvir isso, cara. Não, mas assim, logicamente, eu fui lá, peguei um LP do Queen que tinha Another One Bites the Dust, coloquei na minha vitrolinha e rodei ao contrário. Quando você tomava vinho e usava sua camisa de xadrez, né? Cara, eu tenho uma vitrola e o LP do Queen. Tem uma camisa de xadrez? Não, tenho uma vitrola e o LP do Queen. Uma camisa. Não, não fabrica do tamanho dele. Fabrica assim, eu pego toalha em restaurante italiano. Não, mas assim, pensando bem que as bandas fizessem essas mensagens, o que elas ganhariam com isso? Pessoas drogadas e adorando entidades malignas? Não tem muito sentido assim, sabe? É, isso aí não vale a pena não. Voltando... E voltando, depois eu vou perguntar, depois tem um popular aqui que quer perguntar uma coisa pro Gabrix. Nossa, sobre temos isso. Populares de novo? Temos populares. Aí arranjei um. Eu fiz uma mensagem subliminar pra ele vir pra cá. Já chegou dando porrada nele. Né? Mas só pra saber, viu, essas mensagens do backmasking não funcionam. Não é uma mensagem subliminar, porque a gente já falou até, né, Igor? Vocês sabem explicar por que não funcionam essas mensagens? Eu não sei se é a mesma explicação que você vai falar, mas pra mim, é que assim, se você não entende o que você tá ouvindo, você não vai tirar proveito nenhum daquilo de vontade ou de querer fazer. Eu assim, não sei se tá biologicamente, psicologicamente certo, mas eu acredito. Se você não entende uma mensagem, há um ruído, então a comunicação se perde. É, assim, o cérebro não consegue interpretar as palavras ao contrário, pra poder depois decodificar. Ah, porque tá. Quando a gente olha, por exemplo, ai, Queiroz, mas eu consigo ler uma palavra ao contrário e saber qual é o significado dela. Mas ler, você tá vendo cada um dos caracteres da palavra ali. Então, o seu cérebro consegue desembaralhar e achar a palavra de verdade. Agora, no som, os fonemas estão trocados. Tem fonema ali na palavra que é ao contrário? Não existe. A gente não consegue reproduzir ele falando normalmente. Então, o seu cérebro não consegue decodificar. Também, você não está usando o consciente. Não está usando o consciente para tentar decodificar. Você está usando a sua... Seria a parte lógica que você usa no dia a dia. Não é mais o consciente que está trabalhando. Eu vou dar um exemplo rápido. Não, mas não dá pra você decodificar uma coisa pelo som. Nem conscientemente não, você consegue inverter o som, mas... Não, não dá. Não, eu vou dar um exemplo rápido. Se eu falar pra vocês agora, Zorielki, Saku, ninguém vai entender o que eu falei. Agora, se você escrever Lucas Queiroz e ler de trás pra frente, você vai entender que é Lucas Queiroz de trás pra frente. Sim, mas e tem outro detalhe, é que quando você fala Lucas Queiroz... Não, é, a hora que... Não, é só dar um exemplo mesmo, né? Um exemplo prático e bem legal na edição que vai ficar, se o Igor captar minha ideia. Mas quando eu falo Lucas Queiroz, ao contrário, sai Zorielki, Saku. E não é Zorielki, Saku, entendeu? É totalmente diferente da palavra escrita ao contrário do que ela soa. Lucas, em vez de virar Saku, ele sai zagulo. Exato. Entendi. Entendeu? Entendi. Sai, sai perfeito, totalmente ao contrário. Perfeito. Então, os fonemas são totalmente trocados, cara. Entendeu? Zogas e Yulias. Zogas e Ruiva. Por que, que eu sinto que você se fudeu nessa parte? Não, o Igor vai colocar certinho o jeito que... É, eu vou colocar. Vai ficar legal. Mas assim, não, é um tipo de mensagem. Você sai, você Ruiva é uma delícia. Exatamente. Cara, Ivan é Odni hoje. Não, é, só pra concluir a questão dos mensagens subliminar. Qual que é a nossa conclusão, então, que a gente tira? Mensagem ao contrário em música. É mensagem subliminar ou não? Não. Não. Não. Não, não é. Ok, ouvintes? Então saiba que. Não vai fazer nenhum efeito porque você não consegue ouvir isso ao contrário. É, não sei que você seja filha da puta, ir lá e gravar o que falou, dá um reverse. Eu espero que o editor entenda todas as partes que é pra pôr em reverse. Eu também espero, cara. Eu espero que ninguém diz reverse. Né, por favor. Ivan not Neo. Ah, sobre o. E tem um outro backmasking bem falso que é esse Ivan not Neo. Bem mal feito, né, cara? Muito mal feito. Deus, mas tá. E pior é que ele funciona no Simpsons, né, velho? A gente tem que. Ó, vamos comentar rapidinho. Ivan not Neo. Não, é que eles falam Ivan not Neo. Ivan não, não. Ivan et Nioj. Esse Ivan et Nioj é que eles falam no episódio lá do. Que o Bart. Eu esqueci o mesmo. O Newhouse. É, o Newhouse. Aquele retardo. O Nelson. O filho do capitão. O House. Eles formam uma boy band lá. Que o House. Backstreet Boys dos Simpsons. Eles começam a fazer sucesso, pá, até que eles lançam essa música. Ivan et Nioj. Que aí vira um sucesso quase. É um episódio onde tem três. Moça da dança do ventre dançando e fica muito bom. É. Moça da dança do ventre. É isso aí mesmo. Aí elas estão Odaliscas, talvez? Isso, popularmente conhecido como Odalisca em alguns países. Cara, eu vou começar a traduzir tudo que o Igor fala. É, pro português, né? Urso do gelo, popularmente conhecido como urso polar. Mas enfim. Não, mas então... Beer with thief. É. Urso com dentes. Nossa, cara, aquela cerveja tá com dente até hoje na minha cabeça. Caramba, mas então. Puta que pariu, velho. É um episódio que fica mega popular esse clipe deles e é. O refrão da música é Ivan et Nioj, e bombardeando isso na cabeça da galera. E eles começam a fazer muito sucesso. Aí a irmã do Bart, a Lisa mesmo, ela percebe Ivan et Nioj. Se você inverter, fica Join the Navy, que era uma propaganda em subliminar aí para as para a Marinha. Galeras aí, a garotada juntar-se à Marinha, alistar-se na Marinha. E detalhe, uma curiosidade, quando ela percebe isso porque ela tá passando o clipe e ela vê alguma coisa estranha num frame do clipe. Uhum. E quando ela volta, ela descobre que esse frame é o tio Sam apontando pra ela, tipo, seu país precisa de você. Isso, é verdade, é isso mesmo. Inclusive vai ter um clipe aqui, ó, clica depois na descrição do podcast que vai ter o clipe dessa cena. Mas isso é ridículo, tá? Isso não é mensagem subliminar, não é de nenhum. Existem mensagens subliminar que o pessoal da publicidade conhece, que é muito melhor e bem sofisticada e que funciona, pelo menos em algum nível, funciona de verdade. É, tipo o que, por exemplo? Tipo o que? Eu vou te falar uma técnica chamada Product Placement. Ah, Product Placement. Já ouviu falar disso? Já. Você coloca... O que é, então? É certo, é isso? É uma forma até dos blogs aí ganharem dinheiro. Você filma lá, tô aqui falando, então esse daqui eu vou... Imagina assim, ouvinte, se você já viu um dos nossos vídeos de making off do ConspiraCast. Geralmente eu mostro na tela, eu tô fazendo isso aqui, eu vou editar a música assim, pá, mais ou menos assim. Agora imagine que ao invés de ser o monitor padrão que eu tenho, fosse um iMac lindo aqui. E aqui, pá, tô apontando. Marotamente apontando pro meu iMac gigante aqui. Marotamente pro símbolo da Apple ali. Na tela. Sem nenhum indício de publicidade nem nada. Aí eu pego também assim, então vou twittar aqui, pá, eu tiro um iPhone 6, 128 GB. Isso é um product placement. Porque você não tá falando da publicidade, mas ela tá lá. A Globo. O produto tá colocado lá. A novela usa muito mal feito, claro, mas porque eles dão um close gigante no produto, mas novela usa isso também. É você fazer uma publicidade sem falar que você tá fazendo uma publicidade, apenas mostrando. Igual eu falei, eu tô apontando aqui, apontando apenas para o meu iMac 5K de 15 mil reais aqui, que é o Exatamente. E outro, também tem quando você tá vendo um vídeo e tal, de repente lá no fundo você vê um shampoo, sei lá, uma bolacha da Ponto, por exemplo. Isso, você vê um produto lá no fundo, mas ele não tá marca em destaque, de mas ele tá colocado lá, entendeu? De alguma forma, fala, nossa, que legal aquele produto. É, Igor, desse jeito aqui eu vou entrar na marinha rapidinho. Essa é a foto aí? Join the Navy já, né, cara? Opa, me botei. Lembrei. Ô, Queiroz, você tava falando que tem esse negócio do product placement. Mas você sabe que existe um negocinho no Código de Defesa do Consumidor do Brasil que meio que proíbe isso? Não. Ele proíbe mensagem subliminar. Product placement é uma forma de... O product placement, entre aspas, é que a mensagem subliminar é proibida. Não, mas não é subliminar o product placement. Tá bom, Igor, nossa. Meu Deus, eu tô tentando conversar. Vai se fuder, então, vai merda. O cara não entende. Isso, João. Ah, o cola atrás de bosta. Vai embora, cara. Rapidinho. Seja educado, entrou um cara aqui, agora um popular. Ele queria fazer uma pergunta pro Gabrix. Ah, ele que se foda, esse popular do caralho. Vai, popular, vamos fazer a pergunta pro Gabrix? Então, eu queria perguntar pro satanista aí se as mensagens do diabo, se elas são... Como é que o diabo manda mensagem pro pessoal? Esse negócio da Xuxa fazer pacto com o diabo e cantar ao contrário, isso aí, como é que funciona? É verdade? Como é que funciona aí? Vou responder, ele manda mensagem assim, ó, 1-3 confirma. Isso foi foda, mas Gabrix, responde popular. Então, é meio complicado de explicar. Seria talvez igual aquela ideia do Pokémon, do episódio do Polygon, que um ataque de alta concentração de variação de imagem, alguma coisa do tipo, daria epilepsia na pessoa. Sei, dessa parte ainda não cheguei. Eu até no meu superior que sabe dessas coisas. Gabrix tem linha direta já. Tem níveis, né? Tá certo. O Gabrix, ele é o quê? Ele é um ateu satanista evangélico místico, cara. De 15º grau. Maçom. Viu? Mas tem outros. Você não viu isso no Facebook? Não, maçom é tudo isso, só que isso é maçom. Isso aqui é só maçom. Tem outra coisa, né? A gente tá falando de mensagem subliminar do product placement, mas tem um negócio muito interessante nas propagandas, principalmente em cartazes, né, Igor? Das diagonais. Ah, semiótica? Exato. Ah, isso não tava na pauta, mas é bom a gente falar também que eu lembro. Verdade. Ela é... Imagine que você faça um X na... Inclusive tem um vídeo já me cortando, tem um vídeo muito legal que eu vou deixar no post, depois eu explico. Mas a semiótica, você faz um X na imagem... Vamos começar do começo. A imagem, geralmente, ela vem em um formato retangular. Propagandas, vem em formato retangular. Agora sim, Igor. O que você faz com esse retângulo? Nessa imagem que eu te mandei, Queiroz, o que você faz? Pera, deixa eu carregar. Eu já sei até de quem que é. Você é um filho da puta. Você desenha 4 quadrados assim. Faz tipo um. Você desenha minha rola nessa menina aqui. Essa daí, né? É isso que você faz. Vermelho assim, né? Nesse sorriso aí. Você pega assim, ó, e traça um risco horizontal e. Que vertical. Essa é. Um horizontal e um vertical na imagem. Do modo que vão formar 4 quadrados. E aí, geralmente. Explica aí que eu não lembro bem como é que é que funciona. Caralho, o capeta tá respirando por aí, hein? O cara parou com essas coisas aí com essa imagem. Dá licença. Você pega esse retângulo e divide em 4 quadrantes. Pega em 4 pedaços. Corta aí. Seria então 4 quadrados perfeitos ou retângulos perfeitos? Não. Só em 4 pedaços. 4 pedaços, 4 retângulos ali. Não precisa ser quadrado perfeito, não. É só dividir em 4. A leitura que a gente é acostumado a fazer quando a gente aprende desde criança é da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Vocês concordam com isso? A gente aprende a ler isso em gibi até. Não mangá. Tem gente que lê os mangá e tal. Eu tenho bastante mangá, então eu já acostumei a dos de trás pra frente, de... De leitura. Assim, no mundo ocidental e aqui no Brasil, principalmente, a gente aprende a ler da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Então a gente encara essa imagem, a primeira leitura que a gente faz é a leitura rápida da imagem. A gente vê os elementos dela, que essa leitura simplesmente vê a imagem. E aí, nessa primeira leitura, a gente localiza só as coisas que estão nas linhas centrais. Depois, a gente vai ver a imagem com mais detalhes, que é aí a gente segue a ordem de leitura, esquerda pra direita, de cima pra baixo. E aí os elementos têm que estar bem posicionados pra que onde o olho bater primeiro, o elemento esteja lá. Geralmente, o produto que tá sendo feito na propaganda, o produto que tá sendo apresentado, isso, ele vai estar numa linha central da imagem, que é a primeira coisa que a pessoa vai ler, que a pessoa vai ver é o produto. Tanto é que propaganda de carro, onde que o carro tá? No meio da foto. No meio da foto. Ah, os escritos, eles sempre estão posicionados em um dos quadrantes. Geralmente, tipo assim, centralizado nos quadrantes, que é pra pessoa ler. E isso influencia nas informações que querem ser passadas rapidamente. E isso é uma mensagem, é um tipo de mensagem, não subliminar, mas é uma técnica pra que a propaganda fique na sua cabeça. A moreninha de preto e calcinha preta. Vai da cama aqui da direita. Eu abri agora a foto do exército. Não, mas essa técnica de semiótica, ela não é proibida nem nada, e ela é bastante utilizada, principalmente em anúncios de revistas e... Marketing em geral. Marketing de outdoor, tudo mais. Mas outra coisa que é bem eficaz é que o ser humano, ele é movido pelo sexo. É. Ah, sim, claro, percebemos agora. Então qualquer coisa que tem... É, percebendo pelas imagens que o Igor fica mandando aqui, desconcentrando o povo do podcast, filosófico. É, eu tô aqui. Ah, eu tô falando demais, não se fuder vocês, eu vou olhar. Não, Queiroz, teve uma propaganda da Close Up em que em 2003 ela foi tirada do ar, porque tinha uns quadros atrás do pessoal que tinha palavras de baixo calão. Viu isso, cara, e o povo viu isso e foi brigar porque não podia ter essas palavras na propaganda. Uma coisa legal também, esse tempo atrás, não sei se vocês viram, nos caminhões da Coca-Cola tinha uma imagem... Tem igual do Unilever. São uma mistura de várias coisas que formam o logo da Coca-Cola. E bem no canto tinha, aparentemente, uma menina realizando o sexo oral no... Realizando uma touca. É. Chupetinha. Um boquete. Angulosa. Amamada. Aí o cara que fez o layout do coisa... Basquetinho. Foi demitido. Encaçapada. Mamando. Uma nossa, lubrificada cara. Com a garganta. Um deep throat. É isso que ela tá fazendo. Charutinho. Vocês seriam ótimos pra trabalhar em legendas de filme, hein? Nossa, tu quer as amígdalas, né? Uma abocanhada. Um balquete. Cara, nossa. Tava fazendo o povo. Fuga da Lula. É fuga da Lula. Foco, pelo amor de Deus. Oh, God. Abocanhando. Eu quero nossa, não, eu não posso falar que eu quero adentrar. É, eu quero entrar num novo tema. Baba ovo. A gente tá falando tanto de mensagem subliminar. E existe uma teoria aí que quase ninguém conhece, que sempre que alguém... Só um momentinho, você pode repetir essa frase? Porque eu tenho que estragar isso. Filha da puta. Essa foto que você mandou aqui, como é que eu vou gravar o episódio de pau duro, caralho? Não precisava dessa informação, cara. Que nojo, cara. Que nojo, caralho, cara. Igor, seu viado. Oh, yes. Onde que você acha essas coisas? Eu vou procurar aqui. Tinder. Pior que eu achei ela no Tinder mesmo. Eu tenho, eu faço a série Igor no Tinder e fico mandando no grupo do ConspiraCast. Bom, gente, vamos lá, vai. Ó. É, acontece que todo mundo aqui já foi criança um dia. Como todo mundo já foi criança, todo mundo já assistiu filme de desenho. Filme de desenho me lembra filme de animação. Animação me lembra Pixar. Pixar me lembra Disney, que me lembra que todo filme da Disney tem pelo menos um cacete e uma mensagem subliminar exposto. Sim, um pinto. É. Então, cacete. E agulha. Um pau. Tá, rola. E no filme Carro 1. Uma piroca. Um falo. Quem assistir Carro 1. Carro 1, hein, gente, ó. Carro 1. No finzinho, hora que um. Repete a frase, verdade... porque eu ri em cima de você, Gabriel. Repete a frase, por favor. Só pra... No fim, aparece um fusquinha, que ele é uma mosca. Badalo. Esse fusca, ele bate na câmera e fica uma imagem projetada ali. Manjumba. Não, é o capô do fusca mesmo. Ah, o capô do fusca. Capô de... Aqueles que têm uma mentalidade um pouquinho do mal, vão ver coisa errada ali. Agora eu queria que vocês falassem sobre as cagadas que a Disney faz de colocar rola em todo filme. Cagadas não, né? Eles vão ver lá uma aranha, uma chapa. Eu não sei esse negócio de rola, Gabriel. Você precisa dar mais exemplo, porque eu não vejo tanta rola assim. Eu acho que você tá sugestionado. Então, a pessoa viu o que ela gosta. Procurando. Não, é sério. Procura lá o... Não vou procurar rola, né? Rola na Disney. pôster original. Ouvinte, vai no Google e procura assim. Rola na Disney. É. Não, pôster original da Pequena Sereia. Nesse pôster, um dos pilares de Atlantis parece uma rola. Ah, inclusive, sim, isso com sim. Com cabeça, chapeleta e a divisão no meio, cara. Brilhante. Exatamente. Brilhante. Mas, né? Uma vou, rola citar, brilhante. Vou citar o Gabrix. Ou o God. O man ou o God. E não, mas acontece? Tem mesmo, tem essa questão. Inclusive, dizem que a Disney tem várias mensagens subliminares, né? Que dizem que a Disney também faz um pacto com o capeta. Vocês já viram isso? Ah, tem de monte. É. Da Disney tem da pequena sereia lá, do padre, que ele tá... O próprio Mickey, né? Ele, o personagem, quando ele fica do mal, cara, ele fica totalmente do capiroto. Totalmente. Nossa, não, caralho. O Gabrix entende de capiroto, hein, gente? É, procurem aí pra você ver. Ah, tem aquele episódio do Mickey. Mouse do mal. Tem aquele episódio do Mickey que é sinistro, todo mundo fala que é do mal, tudo, que é quando o Mickey se mata, eu acho. Cara, esse eu não conheço. Eu conheço o Pato Donald nazista. Ah, mas isso aí é normal. É, tem. Mas quer dizer... Não, tem um episódio ele do Donald nazista, cara. Se eu não me engano, ele foi mesmo. Ele na história dele, na biografia, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, na Segunda ou na Primeira, cara. E até o personagem, os primeiros episódios dele, se eu não me engano, ele era calmo, ele era, tipo, quietinho. Aí depois da guerra, ele ficou do capeta. Ele ficou aquele pato ranzinza que a gente conhece. Não, então, aí eu tô vendo aqui umas mensagens subliminares da Disney. E aí tem. Vamos ver onde que tem as rolas. Tem, na cena de Ariel, tem... Só um momento. O cara tinha falado que não ia procurar a rola da Disney, e ele fez o quê? Ele vai fazer a coletânea de rolas da Disney. De rolas da Disney. Enfim, Queiroz, pode seguir. Não se fuder, então. Faz o programa sozinho. Faz o programa sozinho. Tchau. Não, tem aqui, ó. Tem um site aqui, ó. Passar o link. Tem umas... Eu ia falar do frame, que o cara colocou uma mulher pelada no frame do filme dos ratinhos lá, mas você não quer, então foda-se, vai tomar vergonha. Isso aí, mano. Vamos comentar sobre isso aí aqui agora. Eu quero comentar, mas os caras ficam tentando me zoar, entendeu? Vai se foder. Eu vou tomar partido aí do seu lado, ó. Tem aqui, ó, mensagens subliminares na Disney. Tem a pequena sereia aqui, pá. Foi esse mesmo site que eu tava aberto. Ariel. Agora vem me falar que eu procurei rola da Disney. Todo mundo conhece. E aí tem aqui, ó, o castelo... do Rei do Mar aqui, ó. É, o que ele falou, o pôster original. É, o pôster da Pequena Sereia. O original, né? O primeiro. Tem assim, de fato parece algo, um obelisco aqui, um falo, mas... Uma rola. É. Gente. Parece aqui é uma coisa um pouco mais aqui ereta, né? Mas eu acho que devia ser o desenhista, que devia ser a centésima vez que ele desenhava esse pôster, ele falou, quer saber? Eu vou escrotizar. Esses caras estão enchendo muito meu saco. Vou pôr um pinto aqui. É, só de sacanagem. Vamos ver se alguém percebe. Vai ser uma rola. Tá certo. Não, mas a próxima que eu vi aqui no negócio é muito escrota, velho. Essa é de verdade. Essa aqui não tem o que falar. Que é na cena do filme, cara. Não tem como negar, cara. Na Ariel, no filme da Ariel lá, a Pequena Sereia, no casamento da Ariel com o príncipe lá, que eu não lembro o nome do príncipe. Tem um padre, o juiz de paz lá, celebrando o casamento. Inclusive, não acho que é um padre, Igor. Ah, é um bispo, parece, né? É, pelo chapéu. Não é um padre, porque vai casar uma sereia. Que religião tem a sereia? Não deve ser um padre. Ah, é verdade. Nossa. É, pra começar, né? O pai dela é o Poseidon. É verdade. Pensando logicamente... Gente, eu acho que não tem problema nenhum ter uma rola no castelo, porque um padre tá casando a filha do Poseidon... É, né? Já... Não tem problema, é o universo alternativo total aqui, né, cara? Não, mas esse padre, cara, o legal é que ele tá falando, ele tá casando os dois e o pinto dele tá subindo pra cima e pra baixo. No... Nossa, cara, isso é tenso. E não tinha nenhuma criança aqui perto, hein? Nossa, eu tenho que cortar essa piada. Nossa. É, essa frase, ao contrário, fica desse jeito. Mas é... Não, mas é sério, cara, você vê a cena, é só você procurar a cena do padre citado em Pequena Sereia, que você vai ver, cara, não tem explicação o que é aquilo, meu. É perna dele? Ele não, eu nunca vi só se for um cotoco. É o smartphone dele também. É o chaveiro dele. Olha. Chaveiro de casa. É o lanche. É o lanche. É, pelo que eu conheço, o máximo que eu posso dar de explicação, que eu conheço da parte do desenho, todo todo personagem que é feito em formato cômico, igual tá o velhinho, o joelho, os velhinhos sempre tem o joelho de uma bolinha. Só que no caso aí tem um problema que os dois pés dele estão juntos. Então isso não poderia acontecer. O outro pé dele devia estar 180 graus pro outro lado, pra ele poder fazer essa... que ele estaria meio que agachando. Não, mas isso que você tá tentando fazer é esconder o pinto. Isso é um pinto. Mas mesmo assim é um... um pinto. Isso é um tarado. É um caralho. Aí tem aqui, ó. É uma rola. É uma piroca. Próximo. Vamos continuar. Bernardo e Bianca. O próximo é muito legal, velho. O próximo é muito legal. Cara, eu assisti muito Bernardo e Bianca, cara. Eu nunca vi essa... Eu também nunca vi, não. Aí tem uma cena de ratinhos, eles estão aqui... De que filme que é que você tá falando? Bernardo e Bianca, né? Isso. Eles estão aqui, sei lá o que eles estão fazendo, que eu não lembro, mas tem... Eles estão viajando em cima da gaivota. Uhum. Tem uma janela no fundo que tem uma imagem, um Photoshop de uma mina pelada aqui. Parece um filme nacional aqui da década de 70, uma porno chanchada. O negócio da mulher pelada, ele ficou em dois frames de 110 mil. Então é meio complicado de ver. Uma criança não entende isso ainda. Isso é uma coisa que eu queria falar agora, Igor, que você falou. Você falou que criança não ia entender essa imagem, né? Não, porque, tipo, isso não é viadagem, nem viadeza. Você pega um menino aí de, sei lá, tipo, 5 anos, bota ele do lado de uma menina, assim, a criança, ela fica até com vergonha, assim, porque ela não passou por processo hormonal de depois virar um louco e um descontrolado na punheta o dia inteiro. A criança de 5 anos não tem isso. Então ela fica com vergonha. Ela fala, beija sua amiguinha. Não, não quer. O moleque não quer, assim. Então uma criança que é o público-alvo do desenho vê uma mulher pelada, nua, não vai entender primeiro e não vai nem gostar do que tá vendo, porque o corpo não passou pelas mudanças ainda. Não, mas eu vou mandar uma imagem pra vocês. Eu quero que vocês me falem o que vocês estão vendo nessa imagem. É putaria? Se for putaria... Não, clica. Depende do que você vê. Se você vê que nem eu, você vai ver putaria. É, eu tô vendo putaria. Todo mundo clicou na imagem? Clica aí. Aqui, ó. Mensagem de amor. Mensagem de amor dos golfinhos. Tô vendo. Eu tô vendo. Cara, O que vocês estão vendo? Um cara encoxando uma mina. E você, Gabrix? Sim. Também? Tô vendo. Eu consigo ver duas imagens. Minha internet tá carregando. Eu consigo ver duas imagens. Golfinhos e também... Isso. Essa imagem que eu queria falar. Esse ponto que o Igor falou é muito interessante, porque a gente, como a gente já tá na última fase da vida, a gente já tá na fase adulta. Daqui a pouco a gente já morrer, mas enfim, como a gente já tá na fase adulta, a gente já passou por vários processos, puberdade, o caralho, a quatro, a gente consegue ver essa imagem em toda a sua completidão. A gente consegue ver o casal no momento mais íntimo e consegue ver os golfinhos. Agora, se você pega uma criança que não tem maldade, digamos assim, que não foi influenciada... não essas crianças funkeiras de hoje em dia aí. Criança, inocente. Você pega uma criança pra olhar pra essa imagem, tipo, tem muita gente que fala assim, não vai mostrar essa imagem pra criança. É porque você tá vendo o casal. Mas se você mostrar pra uma criança se você mostrar essa imagem pra uma criança que não sabe o que é, que ela é inocente, ela só vai ver o golfinho, ela não vai ver o casal. Tem golfinho nessa imagem? Eu tive dificuldade. Mas tem criança tem criança que renega até esse negócio de sexo, tudo. Eles acham errado e feio. Vai da idade, então não tem sentido nenhum você botar uma foto dessa pra uma criança. Isso é postarado mesmo, ficar coisando. Então, essa imagem vai estar no post aí também, pra você tentar enxergar os golfinhos e o casal, mas a criança não vai enxergar o casal. E voltando à nossa discussão do Bernardo e Bianca, a criança, mesmo que visse aquele frame lá, não ia saber o que era. É primeiro que não ia entender, que puta imagem de má qualidade não. Que eles colocaram. Não ia entender, ele não ia conseguir saber o que era. Não ia passar despercebido, entendeu? São coisas que nem... Quem nunca assistiu um filme duas vezes e na segunda vez que assistiu o filme percebeu um monte de coisa que não tinha visto na primeira? Entendeu? O seu cérebro tá diferente. Você já passou por várias experiências, por várias outras coisas, que você pode interpretar situações novas. Além de você começar a negar... antigas de uma forma nova. Além de você começar a negar o que você já viu, né? Então começa a abranger mais visão do acontecimento. Aí já nessa mesma discussão tem outro filme aqui, ó, que é o Rei Leão. Esse é do Gabrix, né, cara? Porque segundo a revista Time, é o vídeo mais sujo, perverso e carregado de satanismo e violência que a Disney já produziu. Não confirmo, Gabrix. Não tem. Meu povo não tem nada a ver com isso, não. Meu povo, né, é uma... Meu povo, satanistas agora são... Eu adoro isso. O Gabrix abraçou o personagem pra sempre. Meu povo. Eu só abraço o personagem personagem é gostoso, né, cara? Você vê que ele fala, meu povo, se torna até uma coisa mais leve, né? Porque é só um... Você começa a tolerar o... Você começa a tolerar esse pessoal. Você começa a achar bonito. É, querer participar também. Foi assim com o nazismo também, sabia? Ai, que legal, são pessoas querendo superioridade. Ah, vou participar disso aí também. É, vai matar judeu? Vambora. Não, começa assim, ah, eles estão querendo... Bom, volta que a gente já tá ficando pesado, cara. É, vai. Melhorar a economia? Mas assim, no Rei Leão tem uma... Tem um sexo. No Rei Leão tem uma mensagem, que muitos interpretaram de um jeito e a Disney diz que é outra coisa. É uma cena que o Simba... Todo mundo assistiu o Rei Leão, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo sabe quem é Simba. Caralho. Tem que assistir agora e depois ouve o episódio, o fim. Não, todo mundo assistiu o Rei Leão, pelo amor de Deus. É obrigatório. Simba, que é o filho do Mufasa, Simba, ele ficou sabendo que o pai dele tava vivo e tal. Aliás, eu não lembro, não é essa ordem, não. Ele fica sabendo o Simba que o pai tava morto, você vai falar com o Rafiki. Não, claro que ele sabe que o pai tá morto. Meu, você não assistiu o filme? É o seguinte, o Simba tem uma cena que ele tá desanimado da vida porque ele conversa com o Timão e Pumba e eles falam que as estrelas não são leões mortos e zoam da cara dele. O Simba, então, fica chateado porque lembrou do pai dele e tal, e ele se sente culpado pela morte do pai. Daí, o Simba vai se afastar dos seus amigos Timão e Pumba pra poder ficar um tempo sozinho e poder melhorar um pouco seu estado de espírito. Nisso, ele desaba no chão, triste e choroso, e na hora que ele cai no chão, ele levanta uma poeira. Essa poeira vai pro céu e forma umas palavras, uma sigla, né, Igor? É, uma sigla. O que que ela forma? Dizem que ela forma sex, mas parece mais um K. Seria Seek, e é uma referência ao Metallica. E, definitivamente, Seek and Destroy. Não. É bem mais falando um K sério. Do que um E, um X, cara. Não, ouvintes. Na verdade, o que que é? As pessoas olharam isso e falaram assim, nossa, tá escrito sex, né? Ah, a Disney fazendo apologia ao sexo, papapá. Mas mais depois de algum tempo, a turma da Disney, nossa, que coisa mais sessão da tarde. É, eles remasterizaram, a equipe da Disney e tal, eles foram a público e falaram que na verdade não era, tava sim escrito alguma coisa ali, mas não era sex, era SFX, que era Sound Effects. É, que é uma homenagem pra equipe da... Parece da até um F mesmo. É, fica mais um F. É bem plausível, né? Mas, tipo assim, o que foi visto não pode ser desvisto. Eu ainda acho que é SIC e eles estão fazendo uma referência direta ao Metallica. Cara, eu só vou falar uma coisa. Quem é um desocupado, para assistir, porque tem um centésimo de segundo. Então você só consegue ver direitinho as letras se fizer no quadro a quadro. Câmera lenta o vídeo. É igual aquele povo que começa a olhar pra estrelas e consegue ver desenhos de signos. Vocês já pararam? A constelação, igual a minha constelação de gêmeos, cara, não tem nada a ver. Nenhuma tem nada a ver. Tem mais a ver escorpião, que é um Jota. É a constelação da minha rola, parece um pinto lá na estrela. É. As constelações do Skyrim é muito mais parecido com as... É mais bem feito. É. Aí na mesma discussão que a gente tava tendo, uma criança, primeiro que dependendo da idade da criança, ela não vai nem saber ler direito, tá vendo esse filme, né? Mas aí a criança lê sexo, ela não vai querer se tornar um libertino, porque na idade que ela tá, ela não sabe o que que é. Não gosta disso porque... Não tem necessidade. Não tem necessidade disso. Não, mas não sabe o que é. Tá bom. Pelo menos não era pra saber. Ainda falando disso, então. Ainda falando de Rei Leão. Realmente, não era pra criança saber, mas vocês viram que tem um pôster do Rei Leão que tá o Simba parado na savana, o sol tá se pondo e aí as nuvens formam uma imagem em cima dele. Que é o Mufasa. Essa imagem, isso, era pra ser o Mufasa. Mas teve uns negros que viram a foto e viram que o focinho do Mufasa, com a juba que cai por cima, forma uma imagem de uma mulher de calcinha só, de costas pro público. Ah, mas é muito tempo livre pra ver essas coisas. É coisa de bêbado que fica lendo frase na escola. É porque realmente existe outro tipo de leão que não esse daqui que tá desenhado, né? E não é o Simba não, é o Scar? É o Scar, não. Esse aqui é o... Não, é o Mufasa. É o Mufasa que tá no... Não, é lá embaixo. Não, embaixo. Embaixo é o filho do Rei Leão. Parece o Scar. Aí, ó, a foto que eu falei pra vocês. Uhum. Quem nunca assistiu Madagascar aqui? É, Madagascar eu fui muito. Todo mundo? Uhum. Já assisti, já. Eu adoro Madagascar. Teve um juiz da vara da infância e da juventude de Joinville. Joinville? Que falou assim, Joinville. Tá. Que não era pra passar o desenho Madagascar no cinema da cidade. Por quê? Ele passa mensagens de estímulo ao consumo de drogas, principalmente o êxtase. Então, nossa, parte no filme, gente. Se não me engano, o Rei Julius, na hora que ele chega em Madagascar, o Rei Julius fala que tá faltando balinha na festa. E ele achou que a balinha era uma alusão claro ao êxtase. Não, e não é. Não tá errado, não. Não, mas Madagascar, cara. Não, tá certo. Você acha que o rei Julius, quem já viu Madagascar sabe. Só faltou ele falar, tá faltando ali doce. O rei. Não, tá certo. Esse juiz tá certo mesmo. Não tem conspiração aqui. O rei Julius. Você acha que aquele cara não. Eu acho que é o rei Julius que fala, cara. Ele deve dar uns tapas, velho. Ele dá um tapa na pantera, nervoso. Mas eu não sei, cara. Eu acho que aí. Na pantera, na tigresa. Na tigresa, no. No leãozinho. No leão. No jaguar. Na zebra. Se eu sou gay. Já dá pra gente terminar por aqui, né, cara? É, já dá pra terminar o episódio. Meu nome é Igor e... é uma referência aí a um participante nosso. Falou, ouvintes, eu sou o Queiroz. E Igor, vai tomar no cu, viado da porra. Adeus, ouvintes, eu sou o Gabs. Tudo viado, só trabalho com viado. Falou, ouvintes, aqui o Gabriel. Não, calma, caralho, eu tô só rindo. Falou, ouvintes, eu sou o Gabs. Tudo viado. E... agora me ouve, né? Agora eu tô atrapalhando, né? É. Agora tá você me ouvindo, né, mulher, seu filho da pra puta. Você não... Obrigado, ouvintes, eu sou o Gabs, amigo pinguim de todas as noites. Que é viado. Cuidado quando você pegar uma mulher na balada. Pra não achar uma mensagem subliminar nela. Oi, amigo. Mulher que é mulher, usa a gente. Falou, ouvintes, aqui é o Gabriel e só me despeço. Olá, mesmo. Começou agora, né? Olá, viado. Eu ouvi ele falar falou. Não, ele falou olá. Falou também. Ele falou falou. Eu falei falou. Ah, vai se fuder, mano. Eu falei e tá falado. Cara, você tá falado. Errado, você falou, olá. Se o Igor na edição ouvir olá, ele tem que pôr essa porra. Que você ou falou, não. Gabriel? Eu falei e tá falado. Não, você falou falou. Olha que filha da puta. Tá, ok. E ele não contribuiu, né, Igor? Ele não contribuiu. Pro... tô dizendo que só... Eu só tô... Que filha da puta. Cara, cara, filha da puta. Olha, na hora que você vier pra Rio Preto, você tá fudido. Não fala, man. Fala nada, man. Man. Mas é isso, ouvintes. Eu acho que esse episódio ele deve ter sido muito elucidativo nas mensagens subliminares. É isso, pessoal. Bota em pelada na net. Bom, tchau, ouvintes. Gente, sexta-feira, dia 13 de março, não foi aniversário do Zé do Caixão? Sei lá, mano. A gente tava gravando no dia do aniversário do cara e não homenageou o cara. Bom. Parabéns, Zé do Caixão. Aproxima-se do meio-fio. Eita, filha da puta. Foda-se. Adoro as frases do Gabriel, tudo faz sentido. Puta que pariu! Agora eu queria abrir a foto, quer ver? Agora que a meu foto. Computador é ruim, velho. Não esse, tem ideia. Esse é um episódio só cheio de mensagem subliminar. Maluco do céu! Oh, vamos terminar o episódio sério, senão vai ser foda, cara. Não, cara, eu tenho que perguntar pra essa moça. Moça! Dá pra mim? Bunda, por favor? Bunda! Dá bunda, dá mim? Licença! Dona bunda, dá licença. Que exercício você tá fazendo que tá crescendo uma moça em você? Com licença! Você, eu tenho que perguntar um negócio pra ela. Toda vez que aparece esse barulhinho do Skype, eu vou lá pra ver o que tem. Olha lá, apareceu. É. Isso vai ser o final do episódio ao contrário, né? Por favor, cara. Não, mas é. Nossa. Passa o Instagram. É o que, cara? Não é nada. Passa o Instagram, óbvio. Aí você deixa os caras em paz. O que? Nós saiu, ele foi bater. Olha o cara, velho. Ele saiu da gravação. Cadê? Sério que ele saiu? Saiu. Ele saiu. Saiu. Vai mandar. Até como que é a desvantagem? Desvantagem. Foi mandar uma ousadia ali. Né? Cara, é um desenho, Igor. Igor, é um desenho, tá, meu. Hentai, você curte isso? Não, eu não curto, cara. Eu no grupo. Ouvinte, não pesquise. Ouvinte. Não caralho, pesquise. Ele deu. Não pesquise hentai, é assim que se escreve. H-E-N-T-A-I. Não pesquise isso no Google. Não pesquise isso em nenhum outro site que começa com X e tal. Não. Não se pesquise. Não se... Oi. Alguém. Olha! Alguém. O cara nem bate muita punheta, né? Nem bate punheta com hentai, acha? Você gosta de anime, né? Você gosta de anime, né, Gabrix? Mas é que isso não dá... Tá não, mas daí não tá louco... Não, é que isso daí não dá lucro pra mim. É, vive no masturbanho. Cara, eu tô vendo a cena do Happy Feet, só no 5 contra 1. Só nos contra 1, né, cara? Esse foi o melhor tempo que eu já ouvi. Oh, God. Só na desvantagem, né, velho? Desvantagem. Caralho, e essa foto aqui que o Igor mandou? Cara, eu tô vendo agora o Happy Feet. Ouvinte, vocês vão ter que perdoar, gente. Esse episódio é uma bosta. Queiro, tá travando todo o áudio. Tá me ouvindo, gente? Pelo amor de Deus. Tô, agora Igor, sim. Para de mandar isso, por favor. Não, vamos terminar o episódio, então. Bom, outra coisa escondida, né? Outro tipo de mensagem. Não é bem subliminar, mas é uma... Ixi, travou. Travou total. Queiroz? Morreu. Tá me ouvindo bem? Não tá? Pô, tô sim. Falando aqui em maior tempo. Não, eu tava por isso, porque tava travando. Ok, tá ouvindo bem? Agora sim. Não tá pegando. Você começa a falar, corta. Sim. Bem! Oh, cara... Não falo nada, bem. É, não falo nada, bem. E ele nem pode se defender porque tá cortando o áudio dele. Agora é o que a gente pode falar tudo, ele vai ouvir, mas não vai poder se defender. Vai se fuder. Os caras não levam a sério, né, meu? Vai se fuder, vocês tudo. Se eu não puder sair, meu... Aí, ó. Cortou. Não consegue se defender. Bom, ouvintes, acho que já... Eu não ouço nada. Não, mas eu não... Eu não ouço nada.